policiais morreram em ação. É uma história de horror que vai ganhando novos e sangrentos capítulos. Só mudam os personagens. Foram mortos quando saiu de um manifesto. Os policiais militares pertencem a um grupo considerado de elite. Diariamente, a polícia vem invadindo a comunidade. E essas incursões, às vezes, acabam com morte de pessoas comuns. Agora eu vou falar, a verdade eu vou mandar. Presta atenção, bagulho é sério, rapá. Tente acreditar que o amanhã vai melhorar. Que as nuvens negras, enfim, vão passar. Pois o sol vai brilhar, na favela vai chegar. Incentivo pras crianças poder estudar. Um papel pra desenhar, a arte vamos plantar. O analfabetismo com certeza vai amenizar. Mas ainda é sonho, vocês estão ligados. A real aqui é outra, vários de fuzil bolado. Quem devia tá na escola, tá no crime desde cedo. A culpa não é nossa, é da porra do governo. Que dia após dia vem crescendo o desemprego. Não tem biblioteca, cinema, aqui não tem. Se tu marcar na pista, o bonde passa e leva seus bens. Aí você percebe que eu tô com a razão. A cultura nas comunidades é a solução pra melhorar a cidade e investir na educação. Muitos sentem medo de viver aqui no Rio. Mais armado que a polícia é os bandidos. Você viu na TV vários carros parceiro dando ré. A linha amarela tá fechada e mané. Na Brasil a chapa é quente, tiroteio é intenso. Procure entender, o sangue jorra aqui dentro. Enquanto a igualdade com paz foi ilusão, o mundo cão continua mais sinistro, sangue bom. Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução pra sair do mundo cão? Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução? Eu vou falar, sangue bom. Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução pra sair do mundo cão? Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução? Eu vou falar, sangue bom. Em cada parte do país se alastra a miséria. No Nordeste, fome seca, no Rio, impera a guerra. Tudo bem pra vocês que moram muito bem. Na Barra, Botafogo, Ipanema e no Leblon também. Eu quero ver pra quem mora na Baixada. Quando bate uma chuva, infelizmente, não sobra nada. E você percebe como vive a maioria. Nessa porra, só quem tem valor é a minoria. Pois não falta comida no prato, tic-tac é de ouro. Anda de importado e nós sempre rói o osso. Sempre foi assim, morou e sempre vai ser. Se nós não reagir, geral vai padecer. É sem caô, na moral, o papo aqui é reto. Negativa representa Jamile, solta o verbo. Rio de Janeiro, violência um ano inteiro. Não tente escapar, pois violência é em todo lugar. O que você vê nos filmes aqui é vida real. PM sobem na favela e matam geral. Primeiro matam, pra depois ver o documento. E se o presunto estiver limpo, eles forjam o elemento. Classe média na cadeia é igual agulha no palheiro. Pois o sistema diz que há lugar pra favela do pobre ou preto. Tiroteio na favela já se tornou normal. Ligo a TV e vejo no telejornal. Na linha de fogo, o desespero de inocentes. A linha vermelha foi fechada novamente. Todo mundo viu os carros parando adiante. Filmaram o céu e só se viam tiros de traçante. As vias expressas agora são assunto de notícia. Diariamente ali os bandidos trocam tiros com a polícia. Linha vermelha, linha amarela, passar ali é sentença de morte. Ser ou não ser, a próxima vítima é questão de sorte. Bala perdida, que come solta. Quem será o próximo alvo? Mesmo morando na zona sul, carro blindado não está a salvo. O Palácio Guanabara também não passou batido. Mesmo cheio de seguranças, ele foi alvo de tiros. Está na moda. Sequestro relâmpago. Saiu da moda. Caixa eletrônica. Te levam no seu próprio carro e fazem saques em diversos bancos. Sinal vermelho, tome cuidado, deixa o seu carro engatado. Qualquer aproximação, você arranca e sai voado. Reagir a um assalto agora é suicídio. Pois qualquer movimento em falso podem te encher de tiro. A solução para o problema é investir na favela. Sem oportunidade que agoniza já é novela. Indignada, luto pela massa o tempo inteiro. Negativa, mandou papo reto, Rio de Janeiro. Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução pra sair do mundo cão? Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução? Eu vou falar, sangue bom. Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução pra sair do mundo cão? Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução? Eu vou falar, sangue bom. Procure entender que nossa arma é a cabeça. Sem dar mole pro sistema, não é nós que vai ser a presa. Junto comigo, só guerreiro pelo certo. Wilson Neném chega mandando o seu papo reto. Valeu, irmão. obrigado pelo convite. Pra solução pro mundo cão, informação a que persiste. Nos morros, a acumulação dos que não são filhos da elite, mas da miséria são herdeiros. Ao contrário da ficção, nos becos cheios de arrebites, nas caras tristes, nos colos das mães, nas calçadas, prevalecendo a escravidão. Lei do ventre livre, não estamos, permaneça aí no chão. Alimenta nossas mentes com esmolas, mas pras escolas não há convites. Pra comer na sua casa, nem 20%. Mas você acha que com dois no pedaço da torta vai matar a nossa fome? Zero. Solução imediata, não é o crime, mas fome não tem, quem tirar Danone? No quarto escuro uma criança, Deus ilumine. Corrupção mas impunidade igual a fome. Inteligência cajadada no país de Alice, de barriga e mente vazia. Betinho mandou ideia, quem disse que não dá pra fazer nada direito com a perfeição e a pressa? Está errado, toda unanimidade pra 174. Falando em fome, quem não queria comer a dama do lotação de Nelson Rodrigues? Forte legal da Dima, saco, atiro não fuge da cena do crime. Pro mano que atira a disciplina, fiel, agradeço mais uma vez o convite. Me arma, informação, fuzila, julgamento justo, não erra um tiro e não asfixia. Tá lá os conhecimentos estendido no chão, meu microfone positivo no teste de balística. Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução pra sair do mundo cão? Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução? Eu vou falar sangue bom. Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução pra sair do mundo cão? Qual a solução, irmão? Qual a solução, então? Qual a solução? Eu vou falar sangue bom. É, parceiro. Enquanto não investir na favela, na cultura, na educação, essa vai ser a trilha sonora.